XFM, Sintonias de Lisboa, 91.6 MHz, Porto, 105.8. Continuamos com o grande alto até às 19, como aliás sucede de segunda a sexta-feira, que o som esteja convosco. Drowns in the sky. It's like saying that certain people will take doses of pleasure till they die. That's what the alien would say. Durante os escassos 26 anos que permaneceu entre nós, Nick Drake ofereceu-nos os três álbuns mais belos de sempre. Envoltos numa aura intemporal, produto de uma sinceridade extrema, fruto do gênio incomparável. Exagero de uma apaixonada de Nick Drake, pensaram alguns. Apaixonada sim, exagero, certo, não. City freeze, get on your knees, pray for warmth and green paper. A city drought, you're down and out, I see your trousers don't taper. A saddle up, I kick your feet, I ride the range of a London street. I travel to a local plane, turn around and come back again. And at the chime of a city clock, I put up your roadblock, I hang on to your crown. For a stone in a tin can is wealth to the city man who leaves his arm down. Stained doors beneath the floors, talk with neighbors only. For games you play, make people say you're either weird or lonely. A city star won't shine too far on account of the way you are. And the beats around your face make you sure to fade back in grace. And at the beat of a city drum, see how your friends come in twos or threes or more. For the sound of a busy place is fine for a pretty face. Who knows what a face is for? Thank you. down, we'll soon fall down, without a face to hide it. And he will lose if he won't choose the one he may confide in. A sunny boy with smokes for sale went to ground with a face so pale. I never heard about the change, showed his hand and fell out of range. In the light of a city square, find out the face that's fair, keep it by your side. When the light of the city falls, you fly to the city walls, take off with your bride. But at the chime of a city clock, put up your roadblock, hang on to your crown. For a stone in a tin can is worth to the city man who leaves his armor down. Este rapaz, alto, de largos ombros, olhar penetrante e semblante sombrio, nasceu em Rangoon, Burma, no dia 18 de junho de 1948, 45 minutos depois da meia-noite. Pouco tempo depois, a família mudou-se para Bombaim, mas o coração de Rodney, o pai de Nick Drake, não resistiu ao calor tropical. Na sequência de um ataque cardíaco do pai, a família pegou nas malas e voltou para a velha Albion, instalando-se em Tunworth-in-Arden, ao sul de Birmingham. A casa que ocuparam era toda em tijolo vermelho e chama-se Farleys, e Nick tinha nessa altura 4 anos. Era já notória a sua característica introversão, a sua compaixão pelos outros e o seu mutismo. Do it for you. sure that you do the same for me one day. So try to be true, even if it's only in your hazy. Can you tell if you're moving with no mirror to see? If you're just writing a new mind, looks a little like me. Is it all so confusing? Is it hard to believe? When the winter is coming, can you sign up and slow, Jane, clear your eye. Slow, slow, Jane, fly on by. O primeiro instrumento musical que lhe despertou a atenção foi uma flauta de cana com palheta, que tocava sem descanso, em casa e na escola, até conseguir manejá-la com maestria. Isto apesar da sua formação clássica em piano. Aos 16 anos, descobriu a guitarra. Betty came by on her way, said she had a word to say about things today and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the plan. If he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime, that she prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure. For when she thought of summer. A estreia veio com Five Leaves Left, um título que, embora a ideia original viesse da folhinha que os pacotes das mortalhas Risla intercalavam para avisar que só faltavam 5 folhas e que o melhor era naturalmente comprar uma embalagem nova, teria na carreira de Nick Drake um cariz premonitório. Five Leaves Left, editado em 69, era a estreia, teria a conclusão no seu trabalho, último, Pink Moon, composto em 1971. saw it written and I saw it say, Bingo Moon is on his way. None of you stand so tall. Bingo Moon, and I get you all on the Bingo Moon. Red Bingo Moon. Bing, bing, bing, bing. Bing Moon. Bing, bing, bing, bing. Bing Moon. Lighter Lighter, de 1970, traria as características únicas e sublimes de Nick Drake. Pink Moon, composto numa fase em que abandonara totalmente os shows ao vivo, foi inclusivamente enviado pelo correio para a editora Island, sendo editado em fevereiro de 1972, numa altura em que Nick se encontrava em tratamento psiquiátrico e se recolhera a Ten and Harden, em casa dos pais. Thank you. bateria Paris, onde escreveu algumas de canções para Françoise Hardy, que nunca viram edição. Regressou à Inglaterra, onde ainda escreveu 4 canções editadas postumamente em Heaven is a White Flower. Morreu a 25 de novembro de 1974, mas apesar de uma história rápida, poder levar a conclusões precipitadas sobre uma pessoa desencantada e deprimida, é curioso salientar que a opinião de todos os que privaram com Nick Drake é de um homem alegre, jovial, sensível e com um sentido de humor invejável. But a fruit tree, so very unsound, it can never flourish till its stalk is in the ground. So men of fame can never find a way until time has flown far from their dying day. Remembered for a while, a much updated ruin from a much outdated style. Life is but a memory, happened long ago, theater full of sadness for a long forgotten show. Seems so easy just to let it go on by till you stop and wonder why you never wondered why. Safe in the womb of an everlasting night, you find the darker sky give the brightest light. Safe in your place deep in the earth, that's when they'll know how wild you really were. Forgotten while you're here, remembered for a while, a much updated ring from a much outdated style. Fame is but a fruit tree, so very unsound, it can never flourish till its stalk is in the ground. So men of fame never find a way till time has flown far from their dying day. Open your eyes. Para os que, como eu, ficaram apaixonados e fanáticos, para além das três originais já referidos e da compilação, ainda resta Time of No Reply e uma caixa fabulosa Fruit Tree Box. É apanhá-los por aí. Em Espanta Espíritos, uma recordação de Nick Drake com Nelson Horta. Espanta Espíritos.